que me prendam, amordaças que me calem. Não há homens que detenham a verdade. Eu vejo na vida de Paulo, eu vejo na vida de Pedro, na vida do João e do apóstolo Estevão. O ministério não tá preso, ninguém cala essa verdade. Onde tá o meu espírito, ali a liberdade. Meu pai tem propósito em tudo que ele faz. Levanta o pescador e faz caminhar em paz. Não tema, mas fala, filho, não te cales. Olhe para mim, nunca olhe pra essas grades. Não entra a Bíblia, tudo bem, eu mando arcanjo. Continua buscando, eu continuo revelando. Foi um tempo difícil para o olho humano, mas caiu que chapaguá do Brasil o comando. Eu que comando, sou o Senhor Jesus. Paulo, por que me persegue? Vem até a luz, vou mostrar pra você que eu não faço acepção. Vou te dar um ministério pra levar a salvação. Senhor, o que me aconteceu? Não tô enxergando nada. Filho, te acalma, vamos de mãos dadas. Lembra de Estevão me glorificando? O céu estava aberto e eu vi você olhando essas escamas nos seus olhos. Deixa que eu limpo, foi provado com o fogo, então recebe meu espírito. Fogo da revista, fogo da mídia, venceu a Baal e todas as mentiras. Eu encontrei amor em tua vida, uma torre, uma marcha, uma oferta na Paulista, um memorial, o meu pai se agrada. Quando começou o PA na tua casa, acolhia os drogados e tratava no espírito. Caráter transformado, hoje são grandes filhos. Fazer discípulo, formar na minha palavra, andando em união, bênção ordenada. A igreja X, Y e Z, foi de um corpo só e eu usei você. O meu pai está feliz com o derramar do óleo. Nada pode calar o mover apostólico. Sadraque, Mesaque, Abednego, continuar andando. Esse é o mover apostólico. Não há grades que me prendam, há mortaças que me calem. Uma revolução, uma mordaça que não cala. Diante do rei, do sumo sacerdote, não parou mover o assassino Herodes. De procurar as ovelhas perdidas de Israel, de pregar que está próximo o reino dos céus. Se é pra chorar, vai doer, vai sentir, vai arder. Se é pra ser, será, então vamos viver. Sobre o que? Sobre a rocha que firma a igreja. Sobre quem escolheu os 12 pra santa ceia. Deu autoridade contra espíritos imundos, cura dos enfermos, agora ouve o rap, o que era surdo. Não tenho nada pra te dar, mas pra te falar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aceitar nosso chamado é nossa missão. Pregar no telhado dentro do busão. Itajaí SC, houve conversão. Jerusalém conheceu Pedro e João. Dentro da prisão, se ouvir a voz de Paulo. Antes um perseguidor, chamado Saulo, invejado, pisado, jogado em meio aos lobos, por dinheiro acusado, jogado no poço. O homem não parou o mover na prisão. Soluço de choro, tem oração no pavilhão. De caneta na mão, manda carta pro Brasil. Transformação do Rick que a TV não viu. Seguidores de Baal vão à falência. Perseguiu o servo de Deus, vem a sentença. O espírito de Judas anda com os traidores. Se assentaram à nossa mesa, perdeu os teus valores. Por serem servos, foram sentenciados. Por serem servos, foram martirizados. Como Estevão, apedrejado, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Não há grades que...